Boa noite, sintoniza a Radar. Sintonia Lisboa 97.8 MHz, também emissão online www.radarlisboa.fm. De segunda a sexta, até mesmo de terça a sábado, 23:01 de manhã, as boas-vindas e as boas-noites de Viriado 25, a nova Toca do Lume. A nova Toca do Lume. Streets e o próprio título tema do álbum com que a começamos a conhecer, Everybody Loves You, Miss Kaki King. Thank you. boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriado 25 Nova Toca do Lobo, pontinha da antena Radar, noite de quinta para sexta-feira. Dois títulos, Carmine Street e Everybody Loves You para Khaki King. Bem-vindos a mais uma dupla hora com as funções habituais. Hoje iniciais entregues a Khaki King e Mo White. tira-linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Tirolinhas é mais, daqui a pouco 23h30 com Ana Cristina Ferrão e relembrando o arranque de há um ano atrás, tanto de Viriado 25 como dessa própria rubrica, o Tirolinhas foram as semanas iniciais, primeiro com Alentejo, que já recuperamos, e esta semana com as histórias do hidroavião. Kaki King e depois Mogwai, o single Bad Cat, Mogwai em concerto logo nos alvores de 2009 na nossa terrinha. Only by the night, Kings of Leon. Apóstolos da shortlist Radar tinham apenas direito a 5 álbuns. Felizmente foi Zé Pedro a salvar a honra da casa e da casa rock and roll, nomeando Kings of Leon e Only by the Night. Por aqui, dois temas: o abertura para o último álbum Closer e depois o incontornável Crawl. Também também excelentes lugares nos balanços internacionais, sobretudo britânicos. Kings of Leon, um álbum que foi um salto, é um salto para a frente, e não estavam à beira do abismo. Fase inicial, Viriato 25 na Radar, edição quinta para sexta-feira, Kings of Leon, Only by the Night, Colheita 2008, onde se inscrevem também The Hold Steady. Aqui o tema título para o álbum Stay Positive. To the king. get back in touch and it's a pretty good feeling. Yeah, it feels pretty good. I get a lot of double takes when I'm coming around the corners. And it's mostly pretty nice, yeah, it's mostly pretty alright. Cause most kids give me credit for being down with it when it was back in the day. Back when things were way different with the youth of today. And the early 7 seconds taught me some of life's most valuable lessons. When the scene will seem less sunny, it'll probably get druggy and the kids will seem too skinny. There's gonna come a time when she's gonna have to go with whoever's gonna get her the highest. There's gonna come a time when the true scene leaders will forget where they differ and get big picture, cause the kids at the shows, they'll have kids of their own. And the sing-along songs will be our scriptures. We gotta stay positive. We gotta stay positive. We gotta stay positive. Dreams, well, they were there too. Cause it's one thing to start it with a positive jam, and it's another thing to see it on through. And we couldn't have even done this if it wasn't for you. Sidewalks splattered feet. on something sweet. Everybody's coming on the Navy Seals. Everybody's coming on the Navy Seals. Sou o desenho da fase inicial, variado 25 na radar. Mais daqui a pouco chegamos a tirolinhas. Stay Positive, o título tema. Depois, Navy Sheets e Lord, I'm Discouraged. The Whole Stadium, o regresso em 2008. Tira-linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. E o cego, com aquela vozinha irritante que se confundia com os grilos, não desarmava. Como é Lisboa, Arthur? De ideias fixas este gajo, pensou o homem cuja cabeça continuava no canto oposto do mar, agarrado ao moceco onde crescera, entretendo-se sozinho no quintal das traseiras, sob um braço de tília. De certo modo, embora estivesse em Cabo Ruivo, a cabeça do homem permanecia em África, com a mãe e as irmãs mais velhas. Sim, porque o pai trabalhava há séculos no Congo e escrevia-lhes, no Natal, postais de boas festas com selos esquisitos. Por estranho que parecesse, o que recordava melhor não eram coisas de adulto, já motorista dos holandeses dos diamantes, a conduzir o camião, de cá para lá, de Malange a Luanda e de Luanda a Malange. O que, pelo contrário, lhe aparecia mais vezes na lembrança, em sonhos até, que é aquele momento em que os olhos estão fechados e a gente enxerga para dentro, era o braço de Tília e ele de calções, pasmado, observar um sapo numa greta de muro, um sapo parecido com o dono da cantina, onde a mãe o mandava comprar arroz, favas ou cebola para o almoço de domingo, dia em que se alargava um bocadinho na feitura do cozido. E no instante em que o homem principiava a sentir o gosto da cenoura às rodelas na boca, o gosto da comida da mãe em África, lá vinha o cego com a cantilena do costume. Como é Lisboa, Arthur? O cego era criatura de adereços. Possuía uma bengala de metal que se encolhia e aumentava como os metros articulados dos carpinteiros. E nas raras ocasiões em que se levantava do balde, caminhava de queixo ao alto, varrendo os passos com aquela espécie de antena. Ia do balde à arrecadação ali perto, em que escondia um cobertor, e a bengala impedia-o de esbarrar em algerosas e de tombar nos valados. Talvez fosse o único dos que chegaram de África capaz de caminhar na cidade, seguindo a haste mágica que devia ter um mapa das ruas no castão. Se quisesse, ia de certeza de Cabo Ruivo à Amadora, pelo que o homem do baralho não entendia a pergunta, soprada com o ventinho da tarde, nos intervalos das cartas. Como é Lisboa, Arthur? A História do Hidroavião, escrito por António Lobo Antunes, ilustrado por Vitorino. Uma edição, Publicações Dom Quixote. Reunimos na mesma sala seis machos alfa, três fêmeas perigosas, duas jornalistas, uma lenda do rock'n'roll português, um lobo e um extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Portishead. Savior, come my way. Devotion, Beach House. Forever, forever ago, Bon Iver. You and me, the Walkman. Are you ready for the blackout? Ex-wife. Fleet Foxes, Fleet Foxes. Vampire Weekend, Vampire Weekend. Dear Science, TV on the radio. Oracular Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppets. Affection to rent, the age of the understatement, the foolish attraction for men. He Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Viriato 25 é o caminho para trás, o aviso da shortlist da Radar, também tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, dizíamos o caminho para chegarmos à colher de blues, outra semana com o CCX teve, mas isso acontece só lá para as 23h45. You and me, the Walkman. Viriato 25, emissão quinta para sexta-feira até à 1 da manhã convosco. Claro que está na shortlist da Radar para os álbuns de 2008. Primeiro On the Water, In the New Year, naturalmente. The Walkman, You and Me. Yeah. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. I said, how high exactly you want me to jump to? Mm-hmm. And you say, walk, I will walk to the end of the line and back to you. Mm-hmm. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. Say, boy, do you really love me? Well, I ain't got much words to say. Hey, hey. Let me write my answer down in the sand by the waves. Hey, hey. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. If you want me to stay, I stash my sleeping roll under your bed. Hey, hey. That's it, more than anything in my life I ever said. Hey, hey. My name's Steve and I'm your staying man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. Mais uma semana de Colher de Blues e mais uma semana inteira. Now, Bentonville is a train yard up near Chicago. In the bumpers, y'all, well, that's just the couplers between freight cars. In Cali, it's California, that's what I mean. In a choke picker, that's someone who picks artichokes. Now you got the story, y'all. Did you hear St. Louis Slim off the lake? It's just outside Bensonville. For some damn reason he was riding on the bumpers, acting like a young man real. Now the last we spoke, he was gone down to Memphis, said he got himself a girl. Said he's gonna quit riding his hindrance, get himself back to the world. Yeah, I'm going out to Cali. I believe that's where folks met him. So, oh, let's put our coins together and drink a bottle. been looking for choke pickers out in Watsonville. You're welcome to tag along. And maybe someday when I'm old and gray, I'll write this day down in a song. But in the meantime, I'm going out to Cali. I believe that's where I was met here. So, oh, let's put our horns together. You remember him? You remember him? Falar, mas ele cortou-nos o pio. É assim, Sissek esteve o álbum que nos tem acompanhado ao longo destas inserções da semana para a colher de blues, o que inclui ainda a noite da manhã. I started out with nothing and still got most of it left. Sissek esteve hoje os temas Walking Man e este entusiasmante Saint Louis Slim. Já muito pertinho, quase 5 minutos para chegarmos à meia-noite, viriado 25 de noite, dentro na radar da Levelers. O regresso em 2008, Letters from the Underground. Sit down by the Colorado well, drink the poison from the mortar shells, fired up that day. Can't dar. É meia-noite. Asian Dub Foundation, ao vivo. 16 de dezembro, Santiago Alquimista. Uma das bandas mais interventivas, explosivas e originais dos últimos anos, traz a Lisboa o seu folclore urbano feito à medida do século XXI. Reggae, hip-hop, jungle, dubstep. A festa de Asian Dub Foundation é feita de ritmos fortes, mensagem incisiva e entrega à causa. Asian Dub Foundation, ao vivo, 16 de dezembro, Santiago Alquimista. Apoio Radar. Adivinha a Radar que sintoniza? 97.8 MHz para a Rádio Difusão. www.radarlisboa.fm para a emissão online. blogradar.blogspot.com. Além das novidades habituais, desta vez está lá já a shortlist dos 12 apóstolos Radar para o lavar dos cestos e a colheita, naturalmente, de 2008. Até à uma da manhã, como é hábito, aliás, das 23 à uma, de segunda à sexta e de terça a sábado, feriado 25, António Sérgio na nova Toca do Lobo. Hi, how you doing?

sleeping on the double bed, acting self-assured in his t-shirt and his underwear. He's barely said a word. She pours a cup of coffee, lights the day's first cigarette, picks up the phone and calls her kids from the motel kitchenette. And there's two guys moving slowly in the room across the hall. Both their heads are pounding from last night's alcohol. They met in a chat room, then they took it here. They both go by pseudonyms and soon they'll disappear. In the darkness, 'cause the morning light is hell. At the Camelot Motel, he met her at the pool hall. The guys told him she's touched. Now she's written, she's raving about the devil, Christ, and such. He's thinking about the highway and the way she begged last night. He's wishing that he'd blown this dump before the morning light. There's a couple counting money in room 124. They're wrapping tens and twenties, throwing their ones on the floor. They're strung out and they're nervous. They jump at every little sound. He keeps picking up his pistol and putting his pistol down. De Neil Young, Heart of Gold, inaugurar esta segunda hora, é feriado 25 de noite, dentro na Radar, emissão de quinta para sexta-feira, onde juntamos para um QB, Long Way to Fall e Camelot Motel, Mary Gauthier, do álbum Genesis, The Early Years, com publicação este ano de 2008, que se apresta a terminar. quem mais para juntar à veterana Mary Gauthier que Lucinda Williams, outra veterana e mais teimosa ainda. If wishes were horses. I didn't mean to wish you were bringing your love back to me. It's sad to leave it, but if fishes were horses, I'd have a ranch. Come on, give me another chance. Chance. We used to drive through the canyons of down to where land meets the sea. I never knew, but I had that liberty. Went away from me. But if wishes were horses, I'd have a ranch. Come on, give me another chance. Come on and give me. Come on and give me. Come on and give me another chance.

já teve um elogio público no blog, naturalmente, de Mark Ronson, sabem a quem nos referimos, Don Cavalli, no seu top 10 de 2008, Cryland, Don Cavalli, foram primeiros sons por aqui em New Cuts há algum tempo atrás, em Villiard 25, sobretudo com aquela brincadeira do Sherry de Monca, Return à la Maison, mas o álbum tem muito mais para ouvir. Gloom Uprising e I'm Going to a River, Don Cavalli. I'm going to a river to drown my sorrow. I'm going to a river to drown my sorrow. I'm going to a river to cheer my pain. I'm going to a river to wash my sin. I'm going to a river to wash my sins. I'm going to a river and jump right in. I'm going to a river and he gets right. Gonna feed it with the teardrops from my eyes till the water gets high and overflow. I'm going to a river and drown my sorrow. I'm going to the bottom of a river's bed. I'm going to the bottom of a river's bed. Gonna lay my body, gonna rest my head. I'm going to a river and if it gets right, gonna fill it with a teardrops from my eyes till the water gets high and overflow. I'm going to a river and hang around my sorrow. Darling, chop the dew into my head. Second time I saw you, darling, chop the dew into my heart. Third time I saw you, darling, chop the dew into my bed. Fourth time you let me down, now I wish I was dead. Aggression, aggression, aggression, ruination. Some working, the work did ruin my hands. Second time I did some working, the work did kill my back. Third time I didn't go working, fourth time I didn't get paid. Knocked down when fired out, I should have stayed in bed. Aggression, aggression, aggression, ruination. God made Adam, and God made Eve, and ever since that hour, the world is going green. Aggression, aggression, aggression, ruination. Like a river and wine as a flow, pop the sound up in my ears. I got to have some more aggression. Aggression. Aggression. Nation. Aggression. Aggression. Always aggression. Ooh, nation. Ooh, nation. How, how, how. Feriado 25 de noite, dentro do radar, vamos ouvir certamente mais deste álbum Cryland de Don Cavalli. Hoje foram apenas três temas: Gloom Uprising, I'm Going to River e Aggression. Feriado 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. this is a place to be. I dread them London City. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Nobody can back down, no one can get captured. Wanna be down to the station and the show call me tight. You only wanna go where there's plenty of light. Asking for direction, but I'm tired of my way. You know there's never time. You know there's never enough hours in a day. Aí está o assunto sonoro de Boomerang esta noite, depois de duplas noites em dedicatórias várias, a última delas a Kelly Jo Phelps, ficará certamente nas memórias das nossas noites. Para a semana ao vivo entre nós, Adrian Dub Foundation, é a recuperação do álbum Tank para o Boomerang de hoje. Fly Over foi o primeiro tema. Tank, que é o genérico deste álbum de 2005, já a seguir. The wheels of the tank keep turning round and round. How many megatons will it take to make them turn around? The wheels of the tank keep turning round and round. How many megatons will it take to make them turn around? Turn Mesopotamia. searching, searching for the Hindu bomb. I'm searching for the Muslim bomb. I'm on the lookout for the suicide bomb. Get down on your knees and thank Christ for the bomb. Because I'm searching for the Hindu bomb. I'm searching for the Muslim bomb. Asian Dub Foundation no Boomerang 2 é mais uma vez uma dedicatória dupla, dada a duração dos temas e a extensão do álbum. Referimos-nos à Tank de 2005. Por aqui passaram um flyover, single, Tank e Hope, com que terminamos a passagem desta noite. O destaque à banda que nos visita para a semana. Completa-se amanhã no Boomerang número 2, Asian Dub Foundation. Step forward, you. At the moment of truth. Don't be distracted. Don't be the fool. Step forward, youth. At the moment of truth. Go beyond your senses. Get a clear view. Step forward. moment of truth. Don't be distracted. Don't be the fool. A colaboração entre David Bowie e Brian Eno resulta num dos álbuns mais arrojados da história. Low, de 1977, é o primeiro registro da série que se passou a designar como a Trilogia de Berlim, talvez a fase mais experimental da carreira de David Bowie, sempre com a produção a cargo de Brian Eno. Esta união de esforços mudou para sempre a forma de se pensar a pop, e é por isso que Low continua, ainda hoje, a ser um álbum visionário. Álbum de família Low 77, David Bowie com Tiago Castro. Hoje apenas o jingle e sem som. Passagem próxima inteira é domingo ao meio-dia. Caso para dizer, porque é domingo, não perca. Din nam ta de kota ka jenku kupa ta ke kupa ta ke ta din kota ka jenku ta din karda kada din tanga ta din tanga ta din na tanga karda kada din na tanga ta jenku ta ka din nam ta de kota ka jenku kupa ta ke ta din kota ka jenku ta din. Na ponta da língua sobram para Viriado 25 nesta edição, quinta para sexta, escassos 10 minutos até chegarmos à 1 da manhã. O convidado desta semana é Ryuichi Sakamoto. Cinemas, certos de que hoje deixamos este réplica. Thank you. 25, uma assinatura de António Sérgio, 23, 1 da manhã, na Radar. Tchau. MGMT.